Então, o que é mistificação? Mistificar significa burlar, enganar, ludibriar. E leis, a gente pode fazer uma separação de leis dos homens e as leis de Deus. Então, o que que a gente compreende como as leis dos homens, as leis que nos regem? Por que que elas existem? Nós vivemos em sociedade. Todos nós temos as nossas vontades, todos nós temos as nossas atitudes. E por isso é necessário estabelecer algumas normas de convivência entre nós. Se a gente for observar, em cada local, em cada povoado, por assim dizer, existem leis às vezes diferentes de outro. Dentro de um próprio país, existem leis diferentes do estado para o outro. Isso porque o grupo de pessoas que ali habita tem as suas características próprias. E dentro dessas leis, elas tentam, como eu disse, a harmonia na convivência. Dentro da liberdade que todos nós temos, ela estabelece também as nossas responsabilidades, as nossas obrigações. Todos nós compreendemos isso. Dentro da nossa casa, existem algumas leis do que a gente pode, do que a gente não pode fazer. E as leis de Deus, as leis do universo, elas também existem. E nós compreendemos elas muito bem. Por vezes, a gente tenta fazer diferente, tanto nas leis humanas, como nessas leis do universo. Muitas vezes a gente consegue, nas leis dos homens, a gente consegue burlar elas, a gente consegue passar desapercebido pela lei, a gente consegue cometer infrações e não ser pego, e não ser visto. E a gente consegue ir até o fim da vida sem responder por aquilo. Então a gente consegue ludibriar a lei. Não chega a se enganar, mas a gente consegue passar por fora dela. Porque as leis, elas não são perfeitas. Elas têm essa brecha que a gente consegue, de acordo com a nossa possibilidade, não seria vontade, mas com a nossa possibilidade a gente consegue escapar. Das leis de Deus, das leis do universo, a gente não consegue. A gente até tenta. A gente leva uma vida, às vezes, nos enganando. Não é nem enganando os outros, a gente engana a gente mesmo. Mas lá na frente, a gente vai ter que responder. A gente vai ter que se enfrentar, se olhar de frente no espelho e ver as nossas atitudes e responder por elas. Então, como eu disse, a gente às vezes passa a encarnação sem ter que responder por algum erro que a gente fez. Mas como a lei do universo, ela não mira a encarnação, e sim o espírito, então ela sabe, nós sabemos, do círculo que tudo faz na vida. E mais cedo ou mais tarde a gente se depara com tal situação. E às vezes a gente não entende o porquê que algumas coisas estão acontecendo para nós. Então, na verdade, são colheitas que a gente está fazendo de plantios que a gente fez por liberdade. Nessa lei de Deus, ela é perfeita, ela é harmônica e ela visa o equilíbrio. Então, sempre que a gente desequilibra, que a gente desarmoniza, seja a mim mesmo, ao meu corpo, seja a um irmão meu, seja ao meio ambiente, que hoje se fala muito, né, dos cuidados com o meio ambiente, a nossa geração, ela começa a repensar algumas atitudes que se fazem necessárias, do cuidado que se tem com o meio ambiente. a gente ainda consegue ter ainda uma irresponsabilidade quanto a isso. A gente consegue descartar. Na nossa geração aconteceu um fato assim que não existia tanto antes dos nossos antepassados, que é o crescimento do lixo que se faz, do lixo reciclável. O plástico surgiu e tudo que a gente faz tem uma matéria plástica aqui ou ali. E se a gente descarta ele de forma incorreta, na natureza a gente sabe que ele leva 400 anos ou mais para ser consumido. Daí a gente faz o quê? A gente desencarna, torna a reencarnar e se depara com o próprio lixo. Seria bom se acontecesse assim, peraí, a gente talvez compreendesse melhor isso. Mas às vezes não acontece dessa forma tão direta. Mas pode acontecer para um familiar nosso. Tudo que a gente está fazendo, as gerações que vêm após a gente, elas vão ter que trabalhar isso. Isso é a lei do universo. Que cada desequilíbrio deve sofrer uma ação para reequilibrar. Então não adianta a gente tentar enganar essa lei. A gente pode enganar a lei humana. Como eu disse, a gente pode passar a vida toda sem ter que responder pelos atos que a gente cometeu. A gente pode conseguir escapar. Seja porque a lei ela é falha, ou seja porque algumas pessoas conseguiram nos livrar da ação dessa lei. Mas pensando no inverso, se a gente estiver do outro lado, não do lado que cometeu a infração e que tem que responder, mas do lado que foi vítima e que sofreu um dano por uma atitude dessas, o que que a gente gostaria que acontecesse? A gente gostaria que houvesse justiça. A gente está vendo todos os dias na imprensa casos de injustiça acontecendo, situações em que a gente não está vendo as punições que a lei prevê. E nessas situações a gente vai assumindo, às vezes, um sentimento, vai criando dentro de nós um sentimento e que não é bom. Vai alimentando o nosso ser com um sentimento que não é bom. E o que que acontece quando a gente se depara, às vezes, com uma situação em que a gente se sente injustiçado, então? A gente vai fazer aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se a gente está se alimentando, muitas vezes, com ódio, com rancor, querendo fazer a justiça acontecer, a gente pode criar um grande problema, principalmente para nós, para o nosso futuro, enquanto espírito. Então a gente pede o quê? Que a gente possa refletir, possa ver cada situação que está acontecendo e se posicionar diante dela. O que que eu estou fazendo se eu tivesse do outro lado e fosse feito comigo? Como eu gostaria que fosse? De que maneira que eu estou devolvendo nessa harmonia que é o universo? O que que eu estou contribuindo para que ele seja harmônico ou desarmônico? Qual é o meu papel como espírito encarnado? Que a gente não está aqui só para ver a vida passar, né? Ou contar os anos e esperar que as coisas aconteçam, talvez por um milagre. A gente tem um papel fundamental, principalmente individualmente. A gente tem não só a capacidade, mas tem o dever de aplicar tudo aquilo que a gente sabe em nós mesmos, na nossa busca pela melhora, pelo crescimento, tornar aquilo que nos rodeia primeiramente algo melhor, que a gente possa aproveitar essas oportunidades que nos são dadas todos os dias, seja pela saúde, seja pelo trabalho, seja pelo conhecimento que a gente adquire. Então, só lembrando dessa mistificação, nessa burla das leis, a gente pode escapar dos olhos humanos, mas da nossa própria consciência, né, a gente não escapa. Então, muitas vezes, a gente passa uma vida inteira se martirizando, sabendo do que se fez e achando que no desencarne tudo se resolve. Então, a gente tem que dar o passo inicial para começar o quanto antes a melhorar, a buscar esse equilíbrio que foi perdido.